salve pra você. Salve pra você. Mano, não dá pra entender. O mundo está acabando com você. Aquele amor da sua vida está se afastando. Jesus está voltando e o mal te inflamando. Perdeu a autoestima, grande personalidade. Mano, que vaidade, pede necessidade. Misericórdia de Deus que ilumina o seu caminho. Entertido no vício, vai tomar tiro. Conhecido como funça, você só enrola, vendendo seus artigos por causa de esmola. Cocaína, haxixe, o 12 do mundo. Gíria de vagabundo, tampa o acesso, cova sem fundo. Na Holanda, maconha é usada para fins medicinais. Mas no Brasil, parceiro, cada tufo um corre a massa. Holanda, primeiro país a legalizar a prostituição. Brasil, prostituição é manipulação. Fora dos bons, fora de mim, fora de foco. Mas no oculto do histórico, o homem extrai o ópio. E a malignidade se alastra pra todo lugar. Na cadeia, na favela, pra quem escandalizar. Deixa eu dizer pra você, dá um break de fumar. Você vai aprovar, mas depois vai se desviar. Desesperar, se entregar na mão dos lock. Que churra o seu dinheiro e quando fuma te dá toque. Barraco de madeira, esgota céu aberto. Esta é a realidade dos que se julgam espertos. Fora nessa vida, consequência do pecado. Que gera dúvida, medo, morte, que é do diabo. Não adianta acabar com a violência. Fazer projeto, criar presídio é passatempo. Não adianta matar bandido, porque amanhã nascerá outro grupo de extermínio. Pastores que não dá conta das ovelhas. Prosperidade prega, só dinheiro na mesa. E o mundo na ilusão, querendo a salvação. Só a graça de Jesus para salvar essa nação. Traição, corrupção e o tal do mensalão. Arquitetura do demônio, caiu uma pá de vacilão. Partido que era forte hoje, manipulado, enganado, acabado, judiado. Quem tem, tem. Quem não tem, fica sem nada. Cadê os direitos iguais? Aí virou palhaçada. Eu quero ver quando Jesus voltar. Mas ser só loucura, você pode acreditar. O príncipe deste mundo ronda até os destaques. Mortes de sabotagem e Tupac. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o homem se arma. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A verdade é uma só. Estados Unidos é a força maior? Não, não, todo mundo é igual. Três aviões, torres gêmeas, acabou com sua moral. Poderia escrever o livro de Mateus 24. A Bíblia diz que farei as obras maiores do que a do meu aliado. Ligue, luzes, câmera e ação. O noivo vai descer, muita guerra entre as nações. A ociosidade generalizada dos jovens tem sido um grande indutor da marginalidade. Como pode? As drogas tomam conta do cenário mundial. Países que liberam seu uso, constroem locais, olha o mal. Legisladores estão cegos nesta triste realidade. No sentido espiritual, onde o coração é o centro de toda maldade. Esta é a segunda parte que dá origem à transgressão. No íntimo do homem, perversidade por causa de Adão. O homem nasce pecador, pecado causa desejou. E por fim o pecado já era um defeito. A polícia está despreparada para enfrentar os bandidos. Assiste o Velho Oeste. Sem noção vai dando tiro. Não se pode usar o mal contra o mal. A nossa solução é investir na moralidade usando bem contra o mal. Aos políticos até entendo, pode crer, mó confusão. Mas se toque porque a violência está dentro do coração. Estes são alguns fatores da vida de Jesus, o grande homem. Assuntos do Brasil de ponta a ponta, Nova York. Jesus está voltando, meu amigo, se prepara. O inferno é muito mais quente que o deserto do Saara. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Governadores, orientadores e psicólogos devem refletir sobre essa questão. Não adianta tentar acabar com a violência sem cuidar primeiro do ser humano. Não adianta matar um bandido, virão outros. Não adianta R-15, eles usarão bazucas. A violência está no coração e só se pode vencê-la através da regeneração do ser humano. Jesus está voltando.